O toque 3x2 canto com puff. 10 vezes de R$ 309,90. Conjunto para cozinha Roma 3 peças. Só 10 vezes de R$ 134,90. Eletrocasa. A gente cobre tudo. 1h56. Sempre a sua rádio. O Charlie tem informação. Música. E música pra você. Tô de volta, gente. Ó, agora tem Lucas Luco com a música Mava Nada, que traz a participação da nossa eterna rainha Marília Mendonça. E essa canção faz parte do terceiro volume do álbum Rolê Diferenciado. Então vamos ouvir a Mava Nada? Seu som toca aqui. Charme. Charme. Charme. Charme. Charme. Tiro certo, Zé Felipe com Gustavo Lima, meu povo. Parceria que você curte aqui na sua rádio. Tivemos a Loki também, Imagine Dragons cantou pra gente. Só que você adora na seleção de sucessos do Charme. Aproveita que é bom e é pra você. Esse é o seu Charme. Charme. ZYL 503, canal 285, 104.9 MHz. Tropical FM, uma emissora do Sistema Comunitário de Rádio Difusão. Organização, Associação e Entidades de Vera, Mato Grosso. Fale com a Ouvidoria de Vera. Acesse nosso site www.ouvidoria.vera.mp.gov.br. Ou ligue no 3583-3100. O atendimento é das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Você pode fazer elogios, pedir informações, tirar dúvidas, fazer reclamações, dar sugestões e fazer denúncias. No caso de reclamações e denúncias, você pode optar por não se identificar. Ouvidoria da Prefeitura de Vera. Opine, participe e ajude a melhorar a nossa cidade. Prefeitura de Vera, mais humana e mais feliz. Tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Tudo pra mamãe tá na Gazin. Pra ela, tem Galaxy S20 FE, 12 de R$214,90. TV Samsung 50 polegadas 4K ou Duplex Brastemp 375 litros Frost Free. Ou cozinha tela azul Cayena completa em 12 de R$249,90 cada. Só R$249,90 mensais cada. Tudo, tudo pra mamãe tá na Gazin. Pra produzir com qualidade e rendimento, a gente sabe que a Cevale é a solução. É bom ter com quem contar quando se pensa em prosperar, não é mesmo? Na Cevale você conta com um time de 260 profissionais das áreas agronômica e veterinária. Eles levam até você os principais avanços tecnológicos com base em trabalhos realizados em nossos campos experimentais. Mais conhecimento, rendimento e qualidade de vida para toda a família e todos ganham em produtividade. É assim que a Cevale trabalha ao lado do produtor. Fale com um de nossos consultores e saiba mais. Cevale. Ei, você aí do outro lado, imagine um lugar com gente super bacana que te recebe bem, com espaço agradável para você fazer as compras e o melhor, produtos de excelente qualidade e bons preços. Claro, estou falando do Schmidt Supermercado. É comprar e voltar para casa satisfeito. E quem sabe reunir os amigos, a família e fazer um cardápio para lá de especial. Schmidt Supermercado, qualidade sempre. Operação Limpa Loja Eletrocasa. Tem preço de promoção fecha mês. Forno micro-ondas, Electrolux 34 litros, só 13 vezes de R$69,90. TV Philips LED 50 polegadas 4K, só 13 vezes de R$279,90. TV Philco LED 32 polegadas, só 13 vezes de R$139,90. E tem oferta sem juros. Guarda-roupa PH11 27 6 portas com espelho, 10 vezes de R$159,90. Estofado toque 3x2 canto com puff, 10 vezes de R$309,90. Conjunto para cozinha Roma 3 peças, só 10 vezes de R$134,90. Eletrocasa. Casa, a gente cobre tudo. 2:10. Tropical FM. Mais música. Música. Charme. Vem chegando mais uma seleção bem linda. Se joga comigo, com Gustavo Lima e a nota de repúdio. Atenciosamente, olha meu coração.